Aí, Rasta, fui parar meu carro aqui, mano. Ela falou que se eu parasse ali, ela ia dar uma olhadinha, mano. Caralho, sério, mano? A mina falou isso? Acredita? Porra, ia dar uma olhadinha? Ela, a mina vai dar uma olhadinha. Olhadinha no carro. Olhadinha no carro? Caraca, aí. Vou falar pra você, moleque. Molhadinha, molhadinha. Ela dá uma olhadinha. Molhadinha, molhadinha. Ela dá uma olhadinha. Mas aí, você viajou. Você viajou. Porque a mina tá com o cara. Ah, ficou olhando mó cota, mano. A mina tava olhando pra ele, mano. A mina tá com o cara. Mas ela tá olhando mó cota. Tá com o cara, segredo. Tá com o cara. Que tá com o cara? Tá com o cara. Tá com o cara? Tá com o cara, tá com o cara. Tá com cara de safada. Tá com o cara, tá com o cara. Tá com cara de safada. Aí, mas aí. Se ela tá com o cara, ela tá tirando, mano. Gosta, cara. Tirou, hein, mano. Aí, pula na banca. Ó, pesadão.